própria rotina e resolvi sair. A rua chamou, nem quis recusar, eis-me aqui. Só quero que Deus e um bom som me acompanhe. Brinda a vida, seja com tubaína ou champanhe. Sabor de noite coberta de estrela e sol. Amar não sai de moda e combina com tudo que é bom. Tromba que me faz bem, hoje eu quero é mais. Problemas ficar em casa, hoje eu trouxe comigo só paz. Ser feliz, sem moderação, nada mal tem. Que me diz, tô com os meus irmãos, então tô bem. Vendo estrelas e mulheres brilhando, umas no céu, outras no chão e os marmanjos babando. DJ castiga enquanto a fila dobra a esquina. Os caras tão com sorte, não para mais de chegar mina. Eu curto o dia, mas da noite eu sou fã. É hoje que eu só chego em casa amanhã. Curtir a noite toda, a noite toda, a noite toda. Hoje eu quero curtir a noite toda, a noite toda, a noite toda. É, e nem vem com história triste, porque hoje eu não tô afim. Tristeza eu quero bem longe de mim. Diversão pros irmãos, foi pra isso que eu vim. Um brinde à felicidade, oh, aí sim. Bem longe de treta, junto com os trutas. Se esquivando dos mané que só quer dar multa. No meio da muvuca, loucura, loucura. Quero ver quem é que me segura. Eu sei que a vida é dura, meu mano, mas ao mesmo tempo é muito curta pra ficar se lamentando. Então vamos que vamos, que o tempo passa e não espera. E quando a gente vê, já era. Nem sempre se tem outra chance de fazer o que deixou de fazer ontem. Cada segundo é importante, vive intensamente cada instante. Yeah. Hoje eu vou deixar o coração decidir qual caminho que eu devo seguir. Vou sair por aí e tirar aquela onda. Quem sabe a gente não se tromba. Hoje eu quero curtir a noite toda, a noite toda, a noite toda. Hoje eu quero curtir a noite toda, a noite toda, a noite toda. Vem, tudo bem, vem, vem curtir, vem. Vem, tudo bem, vem, vem curtir, vem. Vem, tudo bem, vem, vem curtir, vem. Quero curtir a noite toda, a noite toda, a noite toda.